Portal do Arrocha. Alô, Budilgos, aquele alô especial pra você. Mas desce daí, meu irmão. Viu? Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, chifrudo, desça daí. Desça daí, seu corpo, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Valdo, cadê Fernando? Essa galera. Qual é a desse cara que tá aí no quarto andar? Dependurado, querendo se jogar. Ficou sabendo, vou ganhar da sua amada. E a desgraçada saiu com o carreteiro. Ela vivia na mesa do cabaré. E seus amigos tentaram te avisar. Mas meu amigo, você pode sair dessa, saia dessa agonia. Me tomou uma cerveja aqui no Mavai. Desça daí, seu corno, desça daí, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, desça daí. Desça daí, seu corno, o que é que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Faz uma rocha, manhã. Deixa comigo, você. Qual é a desse cara que tá em um quarto andar? Espindurado, tentando se jogar. Fiquei sabendo, foi gaia da sua amada. Já desgraçada, fugiu com o carreteiro. Ela vivia na mesa do cabaré, cabaré. E seus amigos tentaram te avisar. Mas meu amigo, você pode sair dessa. Saia dessa agonia, venha pra mesa no bar. Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, seu corpo, desça daí. Desça daí, chifru. E essa vai pros bustos de sovás. Esquenta não, viu?